Salve, salve, coelhada! Decadentes 94, mais líder do que nunca! 1-0, choradinho não foi, né? Porque o América até que teve domínio da partida, mas minguado, a gente que esperava aí, quem sabe, um placar um pouquinho mais elástico, mas não quer dizer que tenha havido ali grandes dores de cabeça no jogo, não é isso, seu Alisson? É isso aí, vitóriazinha marota em cima do Lanterna Náutico, um futebolzinho mais ou menos, mas que importou que ganhamos 3 pontos. Com gente voltando do departamento médico, com a ausência do principal atacante, o retorno do Hugo Almeida, que não tem jogado lá há muito tempo, né? Entrou algumas partidas aí, mas não foi grande coisa. Foi quem fez os gols. A jogada saiu de uma triangulação muito bem feita pelo ataque. Então, embora magrinho o placar, 3-0, 1-0 vale 3 pontos como qualquer outra vitória. Não é isso, Corneto? Goleada em alto estilo, sexta-feira no Indepa. Goleada super de 1-0. De 1-0. Que goleio de 1-0. Até o final do campeonato, é bom demais. Isso aí. Também fico feliz, se golear de 1-0 até o final do campeonato, não tem nada melhor não. Seu Marcos Grassi, finalmente, saiu ali do chat e veio aqui dar o ar da graça, dê seu boa noite. Oi, pra que câmera que eu olho, Henrique? Você pode olhar pra frente. É rádio, né? É rádio. Ah tá, então boa noite aos diletos americanos, às diletas americanas, confesso que tardei a participar, de fato. Mas tem uma explicação para essa demora minha, que eu fico um pouco ansioso a falar para grandes multidões, né? Como essa multidão que nos escuta, eu fiquei assim um pouco ansioso, mas tomei coragem e nós vamos aí falar desse jogo de sexta. Muito bem! E tá aqui também com a gente o torcedor do Náutico, que veio aqui da sua visão, principalmente sobre o América, mas o seu olhar da partida de sexta-feira, o Matheus Alves da Rocha, que tá aqui. Se apresente, Matheus. Muito boa tarde, muito boa noite, né, para todo mundo, a grande torcida do América Mineiro. Me chamo Matheus Rocha, sou estudante de jornalismo e trabalho no Diário de Pernambuco e torcedor do Náutico, né? Então, prazer enorme estar aqui com vocês e espero contribuir para a gente chegar numa análise mais fiel do que foi o jogo. Com certeza vai contribuir, Matheus. Não fica com muito cerimônio, não, porque a casa aqui é bagunçada mesmo, tá? Não repara, não. Tá ok. Então é isso, senhoras e senhores. O América foi a campo sexta-feira, pela primeira rodada do retorno, também conhecida como 20ª rodada da Série B. Recebeu o Náutico, que tá na lanterna, que tá aí capengando, até que melhorou na segunda metade final ali do turno, mas continua com resultados bastante erráticos, tá lá com seus 14 pontos, tinha até a possibilidade de pular para fora da zona, apesar do que eu não sei como foi o resultado do ABC. Sabe se o ABC ganhou, Matheus? Você estava acompanhando? Não estava acompanhando não. Tava, ABC, não vou... Na verdade, eu assisti pelo VT, né, a partida do Náutico contra a equipe do América Mineiro. Tô vendo aqui, o ABC perdeu, ficou com os mesmos 16 pontos. Então assim, o Náutico veio com a expectativa de que se conseguisse arrancar uma vitóriazinha contra o grandioso líder América, poderia ter largado a lanterna ali na mão do ABC, porque o Náutico iria 17, o ABC ia ficar com 16. O ABC perdeu no sábado, ontem, de 1-0 para o Paraná, lá na Vila Capanema. Mas, enfim, o Náutico veio e uma proposta bastante, eu acho bastante clara, de buscar um empatezinho, porque o time estava absolutamente fechado, tentando sair só nos contra-ataques. Não sei se isso tem sido uma postura constante do Náutico, ou se ela foi específica para esse jogo contra o América aqui. Mas ali no primeiro tempo ainda, ali quase 40, se eu não estou enganado, uma boa triangulação do América, conseguiu deixar o Almeida na cara do gol, com a bola, sem goleiro, só para dar aquela cutucadinha, assim, tirando um pouquinho do goleiro, guardou, tranquiliza já o jogo do América, mas, convenhamos, o América não criou muito mais chances claras de gol depois disso também, não. Ficou nesse 1-0, estava ali comedido, não quis se expor, não abriu para o adversário ter qualquer chance mais perigosa, mas também não foi buscar nada de ampliação de placar, nem nada disso, deixando eu, que apostei no bolão 3-0, e o Alisson, que apostou 2-0, a ver navios, marcando mero 7 pontos. Falei bobagem, seu Alisson? Eu apostei no bolão? Não faço ideia, Corneto, se você não sabe. O Alisson? É por aí mesmo, eu esperava até um jogo... É engraçado, porque você pega e ficou 1-0, mas também não dá pra falar que foi um jogo difícil, não, pra América. O América teve o controle, razoavelmente, do jogo, não foi muito feliz lá na frente, era algo pra se esperar, e é o que o Henrique falou, muito desfalcado no meio pra frente. Então, pras próximas partidas aí, a gente não precisa esperar tanta inspiração, assim, do nosso ataque, vai ser razoavelmente isso aí. Mas a defesa firme, novamente, o América me pareceu acomodado com o placar de 1-0 e quis jogar o suficiente para manter aquele 1-0 ali só, não correr muito risco e botar os 3 pontos na capanga e seguir no campeonato. E o Náutico, apesar de ter se recuperado um pouco na segunda metade do primeiro turno, também não conseguiu oferecer muito perigo, não. Então o América, meio que ciente disso, cozinhou ali em banho-maria a equipe do Náutico, que não teve muita força para reagir. E assim, uma postura, eu acho que do América até bastante inteligente. Não que eu ache que o Anderson Moreira pediu ao time para ganhar de 1-0 e segurar que estava de boa. Não acho que isso aconteceu. Mas todo mundo ali sabe, o time conhece a torcida que tem. Todo mundo viu as críticas que surgiram depois da temerosa derrota para o CRB, né? E o time continuava líder isolado, mas o povo fez, meu Deus, o mundo caiu. Então assim, se viesse algum resultado, que fosse um empate, por exemplo, contra o Náutico, e aí sem desmerecer o Náutico, Matheus, mas pela posição que o Náutico ocupa na tabela hoje, se vem um empate pro Lanterna em casa, a torcida aí já começava a lamúria, tá vendo? Eu não falei? Então assim, que bom, ganhou, resultado inteligente, não se expôs, não deu chance aos cornetas, quer dizer, sempre dá, né? Deve ter alguém que tá reclamando que foi só 1-0. Não, o América não evolui na tabela, sei lá quantas rodadas, estagnou a crise. Espanha, o time não sobe na tabela, mas dá. São times estáveis, né? Tá difícil. Náutico e América são times estáveis, não, né? Não mudam de posição, né? Tá difícil. Aí uma coincidência entre os dois. Que tem de viúva do Givanildo aí? Hã? E também aí não dá pra entender também. Não dá pra entender o desânimo do Matheus, porque o Náutico também não desce uma posição, já tem pra lá das 10 rodadas. Não, mais do que isso. Na vida, o torcedor do Náutico nesse ano tem duas certezas, né? Da morte e que o Náutico não vai sair dali, né? Pelo menos nesse sentido. Eu esperava pior até mais. Náutico, do Esporte para Libertadores, eu tenho certeza. Realmente. Pô. Não, mas assim, com o Náutico tem coisas que acontecem com a gente que não acontecem com nenhum time do mundo, né? Teve a Batalha dos Aflitos, teve também um ano, em 2012, que a gente rebaixou o nosso maior rival. Ele cai para a Série B, a gente vai para a Sul-Americana. Ele entra na Sul-Americana com a arrumadinha da CBF e tira o Náutico. Que beleza. Então, mas você vê como é a situação. Vocês não eram líder isolado do campeonato e perderam 21 pontos, pô. E isso ainda não aconteceu com vocês. Então não disputa com a gente. Concordo que essa nossa, e a gente gosta de relembrar vários fatos e vários feitos extraordinários do time do América, mas disputar com a Batalha dos Aflitos é sacanagem, bicho. É difícil, viu? É muito duro. Seu Corneta, tô vendo aqui, o senhor conseguiu participar do bolão, sim, viu? E o senhor ainda fez 7 pontos. Daqui a pouco eu te falo qual foi o seu palpite. Não, eu mando cópia pro meu e-mail aqui, eu vi. Ah, então pronto. Fica chateado comigo. Seu Marcos Graça, como é que você viu o jogo? Olha, foi um jogo cujas emoções foram duas, basicamente, né? O gol na jogada bem tramada ali do Carrossel Ipiranguês, foi o Carrossel Ipiranguês em estado puro aquele gol, né? Oh. E a segunda emoção foi o princípio de porradaria ali na meiuca do Portão 3, não sei se está na pauta do programa. Não tá, não. Mas foi algo assim inusitado também de presenciar aquilo lá no jogo do América, viu? O povo consegue. As duas emoções, o resto foi aquele banho-maria, né? Tá vendo? Não tô falando, senhor. O povo é impressionante. Consegue arrumar briga com o time líder. Não tá mais invicto, não sei quantas rodadas, mas ainda assim, fazendo a campanha sensacional. E ainda tem gente que arruma jeito de bater boca. Tá certo. Muito bem. Senhor Alisson Fernandes, o senhor quer dar algum destaque na partida? Não, eu gostei da atuação ofensiva, porque a minha expectativa estava baixa. Com o Renan Oliveira, com o Hugo Almeida, eu já esperava que o time não fosse ter a criatividade que tinha com o Bill, a criatividade que tem com o Rui quando ele está de titular e tal. Então, apesar de ter jogado 2-0 no bolão, eu esperava uma atuação ofensiva não muito inspirada mesmo. Foi bem parecido com o que eu já estava esperando. Então, por isso, eu não tenho essa decepção. Eu vi muita gente saindo meio que reclamando, falando, ganhou, mas não convenceu e tal. Isso pra mim é muito normal. O campeonato de pontos corridos é assim mesmo. Você vai, mesmo em boa fase, não é toda partida que você vai ganhar se exibindo bem. E é o contrário também. Quando você tá em má fase, de vez em quando, você vai ter uma noite inspirada ali, vai conseguir uma boa vitória. Pra mim, foi uma vitória dentro do normal. Foi uma vitória também, concordo com o Henrique, inteligente, porque chega uma fase do campeonato também que não tem que se colocar em risco em toda a bola, não, porque senão você começa também a desfalcar a equipe. Então tem hora que tem que dar uma dosada mesmo, tem hora que tem que esperar um pouco mais o adversário, mesmo jogando em casa. Para mim, os substitutos foram razoavelmente bem. O Hugo Almeida não estava bem no jogo, acabou fazendo gol, e isso tira uma carga das costas dele, ele que já estava lá há vários meses sem conseguir balançar as redes. ele tem um estilo muito diferente do Bill, então não adianta o pessoal ficar comparando ele com o Bill, ficar achando que ele vai jogar do mesmo jeito, não vai, o povo fica falando que ele se esconde, talvez até seja, mas é porque o Bill aparece demais para jogar, o Bill volta muito, ele tá segurando a bola lá na frente, o Bill, ele passa mais tempo com a bola no pé, o Hugo Almeida não vai ter essa característica, o Hugo Almeida é mais aquele centroavante de chegar na área tentando esperar uma bola espetar do jeito que foi essa contra o Náutico e enfiar para dentro. O Renan Oliveira, não gostei da atuação dele, achei que no primeiro tempo jogou bem mal e tal, mas também é aquele tipo de cara que, às vezes, mesmo jogando mal, é importante porque é o único cara que tem aquela função de armador. Eu prefiro ele jogando mal do que o Neto Moura jogando improvisado ali. E demais no resto, achei que o Zé Ricardo na direita foi um acerto do Anderson Moreira, tá porque o Juninho jogou mal ali, e apesar de, para deslocar o Zé Ricardo para a lateral direita, você perde um bom volante, que é ele, Zé Ricardo, mas funcionou muito bem ali na lateral direita. O menino, cada vez mais a gente tem mais certeza de que, de fato, ele não é um foguete molhado, de que ele é uma boa revelação da categoria de base do América. Porque entrou numa Série B como volante, segurou o Rojão, agora improvisado como lateral, também consegue jogar bem. É um menino ainda de 19, 20 anos, e qualquer fogueira que está sendo colocado está conseguindo render bem. Então, ótimas perspectivas aí para ele. No mais, acho que das peças individuais, meus principais destaques são esses. Mandando um abraço aqui pro queridíssimo Gustavo Blanco, que foi lá jogar Libertadores, está lá realizando esse sonho. Tchau, Blanco! Vai, fala com ele. O Alisson. Oi. A do Messias, cara. O pessoal deu uns números do Messias que eu fiquei chocado. Ele é o zagueiro que jogou todas as partidas do brasileiro, cara. O Messias só não jogaram, atuaram juntas uma partida no ano inteiro. Cara. Porque o Rafael. Não foi só uma partida no ano, não. No Campeonato Brasileiro, foi. Né? No ano não, porque na estreia o Justi começou jogando. Teve então, uma partida rodadas, que o Rafael, então, partida contra o CRB, inclusive, não foi? Não, foi contra o Londrina. Foi o anterior, Londrina, o Rafael Lima. Então são 19 suspenso, rodadas com a dupla mantendo. E suspenso pelo amarelo. Mas no começo do ano era o Renato Justi. Não sei nem porquê. Do brasileiro até agora. Nossa. O Messias só não atuou. O Messias e o nosso goleiro lá, o João Ricardo, para todas as partidas. Isso, esse aí. Na falta do Sérgio, você está aqui com a corneta? E aí você vê como é que sai, né? O Sérgio, inclusive, Esse barulho é de banheiro, viu? Se é cozinha, é reconhecível, viu? Inclusive, gente, o Sérgio tá num evento de família aí, porque afinal de contas é Dia dos Pais, então parabéns a todos os papais americanos. Não é o caso de dois aqui presentes, três também, a somar pelo Matheus, mas a maioria de nós aqui, imagino que seja o caso do Marcos Graça também, a maioria de nós aqui certamente só desenvolveu essa paixão graças aos nossos papais. Então parabéns a todos os papais americanos, ao papai João Pedro Maiani, por exemplo, que conseguiu dar essa paixão pro menino lá em cima, lá em Alagoas. Olha só como é que é. O papai do Miguel Jabor também conseguiu transmitir essa paixão em São Paulo. Então, parabéns a todos os papais americanos. E nós que somos hoje os papais americanos, eu, Cláudio, não sei mais quem aí que tá ouvindo que é também papai. Você é papai, Marcos? Que eu saiba, não. Então, Marcos, que não é papai registrado, nós temos que manter essa tradição e fazer nosso papel na renovação da torcida americana. Certo? Você tem algum destaque, Corneta, da partida? Vou ser muito sincero. Pô, eu não assisti a partida toda, não. Aham. Tá esperando isso. Excesso de proporciona apagões repentinos no segundo tempo. Acontece. Eu vi o Santa Cruz, eu vi até o garoto que Santa Cruz apareceu no jogo, e depois eu não vi mais nada, não. Quem? Santa Cruz? Satangos. Ele apareceu Satangos. No finalzinho do primeiro tempo, ele apareceu, aí eu não vi mais nada, não. Deu interferência. Tá certo. Marcos Graça, você tem algum destaque da partida? Eu queria comentar um pouco, acho que não foi falado ainda, sobre o Luan, porque eu achei que foi uma das melhores partidas dele com a camisa do América, viu? Deu mais prosseguimento às jogadas, não tava assim, batendo e voltando a bola, como geralmente estava acontecendo, né? Acertou os passes. Eu achei que foi uma partida a melhor das que eu vi no Independência do Luan, até de todo o time que jogou mais ou menos, né? Ele jogou um pouco acima do que ele vinha jogando, que é bom, né? Na falta do Bill, vamos precisar bastante dele. Uhum. Concorda, Alisson? Ah, bicho, eu e Luan, você tá ligado como é que é. Eu só consigo ver o Luan errando as jogadas, cara. Eu acho que não tem condição, bicho. Eu queria ver o Luan no lugar do Bill. Eu esqueci que você tem essa no lugar do Bill. Não, mas aqui, o que me deixou, o que renovou minha paciência com o Luan é que no jogo anterior ele não jogou, e aí o ataque foi pior ainda. Então eu pensei assim, então ruim com o Luan, pior sem ele. Vou renovar minha esperança nele. Mas eu não sei porque eu passo a prestar mais atenção no jogo dele, mas as jogadas não evoluem com ele. Eu sei que ele tem ali uma força física que é importante pro ataque, eu sei que ele, como um jogador de um pouco mais de nome, atrai um pouco mais da atenção das defesas, e isso cria espaço para os outros jogadores. Acho que tem a sua função, mas tecnicamente eu vejo ele errando muito. Devia dar um pouco mais de sequência nas jogadas. O que você achou do Luan, Matheus? Não, então, eu queria pontuar uma questão que o Alisson falou, que é a questão das peças de reposição, né? Ele tá, eu acho que o discurso dele ficou velado isso, né? Que falta ainda. No campeonato de pontos corridos, né? Como o brasileiro, são 19 rodadas de ida e 19 de volta, totalizando 38 rodadas. É muito importante você ter, de repente, um time mais equilibrado do que um jogador que tem um nível muito alto e outro que tem um nível muito baixo, né, para manter essa regularidade, porque o campeonato todo pede isso, né, uma regularidade muito grande, porque não adianta você fazer um grande primeiro turno e no segundo turno o que vale é no final das contas você ficar entre os quatro, né? Então é isso que eu imagino, né, que o Alisson esteja falando. Talvez o técnico insista com o Luan porque não tem uma peça de reposição à altura para colocá-lo, né, não tem essa confiança ainda no grupo para suprir essa necessidade quando achar necessário. A questão... Diga. Sim, pode falar. Não, você ia completar? Matheus, você ia completar? A questão também do Hugo, né? Embora ele tenha feito o gol, o Hugo eu conheço porque ele já jogou, não sei se vocês sabem, mas ele já passou pelo Náutico, e não vi muito, né, do que não vi muita diferença do que jogou no Náutico e do Hugo que joga no América. Aquele cara mais paradão, né? Eu entendi. Nós costumamos também não vê-lo em campo, é difícil de chegar o cara em campo. Sim, porque é aquele cara mais paradão, né? Não é participativo, né? Aquele jogador que é de definição, né? Talvez o futebol atual conjuntura do futebol, vamos dizer assim, não dê destaque a atacantes dessa forma, né? Talvez o futebol tenha pedido cada vez o atacante mais participativo, aquele cara que sabe sair da área, pegar, quando necessário, pegar a bola no meio, fazer uma jogada individual. Tirando exemplo disso, claro, o Neymar, mas a gente não vai comparar o Hugo com o Neymar, mas ele é um jogador que faz muito essa função. Ele não precisa que outros jogadores o sirvam para ele jogar, né? Talvez o Hugo precise de um bom meio campo para ele aparecer. Então, é isso. É um jogador que pega de primeira, faz um gol, como fez, né, contra o Náutico. Então, é um jogador... Com o Neymar, sim, se aparecer alguém oferecendo 25%, eu tô vendendo. Ah, não, com certeza. Dor de brinde, Felipe Amorim. eu acho que, Alisson, se você quiser responder... Pague um e leve dois, né? Exatamente. Nós, na verdade, estamos muito satisfeitos com o elenco, viu, Matheus? Assim, é claro que as peças titulares parecem ter um pouquinho mais de qualidade do que os reservas, e essa adaptação ali na ponta direita que o Alisson estava comentando, para um grande azar com a América, que todos os seus laterais direitos contundiram, estão todos no departamento médico, e aí nós tivemos que fazer essa quebrada de botar um volante lá, mas no geral, a gente tem a nossa percepção é de que o América está na posição que está e conquistando os resultados que tem, por ter um elenco que está um elenco assim, muito, muito parecido. As peças que entram conseguem cumprir o seu papel, o time consegue manter um padrão de jogo, teve lá o seu problema no início do campeonato, demorou um pouquinho para se encontrar, encaixar, mas a gente está, eu pelo menos estou bastante satisfeito. Inclusive o Sérgio Tavares, que é o nosso estatístico, que o... Diga. Não, vale salientar também que essa Série B, né, a Série B deste ano está nivelada por baixo. Muito. Eu vejo um time que, até o próprio Internacional, acho que esperava muito mais do Internacional, né? Porque quando um time grande, né? Não que o América e o Náutico sejam pequenos, mas vocês me entendem, né? Que o Internacional tem muito mais tradição do que o Náutico e América. Quando um time deste porte cai... Eu diria recurso, eu não diria tradição, viu? Isso, pronto. Mas não, assim, o Inter é campeão da Libertadores, campeão mundial... Assim. Isso é recurso. Tradição nós temos. O Náutico em 1901... O América 1912, isso, a tradição isso. Nós temos pra caramba, né? Fazer dinheiro. Vamos falar título, né? Mas assim, dizer, pelo menos aqui em Pernambuco, que não é G4, né? G3. É o Inter e mais três times que vão subir. Concordamos. É o Vasco e mais três times que vão subir. E quando esses times não... E o perigo que faz é quando esses times não estão tão bem na competição, a arbitragem costuma errar a favor desses clubes e tal. Mas assim, a Série B não tá no nível bom de você ver um jogo, né? O Náutico, pelo amor de Deus, o torcedor do Náutico vai a campo porque gosta do clube, né? Gosta da instituição Náutico, não do time. O time é sofrível. Em comparação ao ano anterior, acho que o Náutico fez um time para disputar uma Série C e olhe lá. E olhe lá, o Náutico é um time de Série C. Hoje o Náutico é um time de Série C que está jogando uma segunda divisão do futebol nacional. Não tem condições, né? E time de Série C que não briga para subir. Para subir, não briga. Esse time do Náutico, se tivesse na Série C, não briga para subir. Estive em Fortaleza recentemente, né? No mês retrasado para o mês passado. E como eu sou apaixonado por futebol, fui ao estádio do Fortaleza, assisti Fortaleza e Confiança. E eu vi que Fortaleza tem muito mais qualidade. Esse time do Fortaleza tem mais qualidade que o Náutico. Então eu acho que, então alguma coisa tá errada. E olha que o Fortaleza não vive uma lua de mel com a sua torcida. Imagine, né? Para você ver a situação que o Náutico se encontra nesse momento. Então, são erro de gestão, erro de... Quando um time muda muito de treinador, é quando a diretoria não acertou no planejamento, né? Porque o treinador é aquela peça que vai fazer com que o time jogue, né? Muita gente, mas o treinador não é tão importante assim, não, pô. É ele que vai indicar os jogadores, é ele que vai armar o esquema tático. Então, quando você troca esse comando, você está dizendo à torcida que, ó, a gente errou. A gente vai trazer alguém para subir. Vai muito a política do futebol também, né? Warson, você ia comentar aquela hora? Ah, sim, para falar da questão do elenco, a gente tem sim, viu, Matheus? A gente tem, para uma Série B, um elenco bem interessante mesmo. É até o ponto em que a gente mais elogia aqui no programa a questão da montagem do elenco. Nós, americanos, somos muito acostumados com montagens de elenco muito estranhas, muito sem critérios, como foi a da Série A do ano passado, tanto que foi uma vergonha a nossa campanha. Mas para esse ano, o critério foi bem melhor. O América tem pelo menos dois bons jogadores em cada posição, mas é bem isso que o Henrique falou. É claro que existe a diferença entre o titular e o reserva. Isso é natural que aconteça. E eu acho até saudável, porque aí você deixa de ter muitas guerras de ego. Mas no caso do Luan, não é nem que o aproveitamento dele seja tão ruim de que tivesse que ter outra peça e tal. É que eu esperava mais pela trajetória dele, pela passagem por Cruzeiro, por Palmeiras, passagens até vitoriosas. Eu esperava um pouco mais. Algumas faltas de sorte, né? Por exemplo, essa da lateral direita, que a gente tinha um lateral direito que era o Auro no início do campeonato, até promissor, teve uma contusão muito feia, não volta a jogar esse ano. Aí o América devolveu para o São Paulo. O Alex Silva, que era um reserva contestado, mas que poderia, de repente, engrenar. O Atlético, ele era emprestado pelo Atlético aqui de BH. O Atlético pediu de volta, ele retornou. E agora o América tem o Norberto, que também chegou. Grande jogou bem, ainda bem jogou que levou, bem, né? E machucou. Jogou bem o Norberto, que jogou bem no início e machucou, e agora aí realmente não sobrou ninguém, tivemos que improvisar o Zé Ricardo lá, mas também conseguiu jogar bem. Mas eu concordo contigo que a questão do elenco, ela é sim muito importante. A gente já está começando a ver as primeiras vítimas da falta de elenco. Guarani, que estava na liderança até outro dia, já está despencando. Juventude, que estava dividindo liderança com o Guarani, já começa a entrar em má fase também. Isso tudo é por causa de elenco. Teve um torcedor do Inter, que eu acho que falou sobre o Juventude com a gente, que o Juventude estava mal no campeonato lá do Rio Grande do Sul. Não, foi do Guarani, na verdade. Que o Guarani disputou muito mal a Série B do Paulista e que eles não conseguiam entender como que, na época que a gente fez o programa com ele, o Guarani ainda era líder, e eles não conseguiam entender como que o Guarani estava na liderança. Então a gente agora começa a entender o que estava por uma questão de sorte, não era por planejamento. O América, a gente de fato entende que o América está nessa liderança por planejamento. É claro que é muito difícil manter a liderança, porque tem o Inter aí, são 60 milhões de renda de TV para o Inter contra 3 milhões de renda de TV para o América e também para o Náutico. São 18 clubes que ganham 3 milhões. Não foi 6, não. Nós ganhamos um pouquinho mais que nós caímos esse ano, foi não? Acho que não. Acho que são 18 clubes com 3, Goiás com 30 e Inter com 60. Eu acho que nós ganhamos 6. Eu acho que nós ganhamos 6 esse ano, porque foi o ano do descenso. Como é o primeiro ano após o descenso, nós ganhamos um pouquinho mais. Mas o nosso normal seria ganhar os 3 que você falou, você tem razão. Esse ano que foi diferente. Diga. Só sobre o Luan aí, para complementar o que o Alisson falou, que ele falou do Luan que jogou no Palmeiras, que jogou no Cruzeiro, é bom lembrar que o Luan estava no RB Brasil quando ele veio para o América, né? Pois é. Então já não era aquele jogador, assim, é um jogador de nome, mas não estava naquela fase incrível da carreira. Ele vem jogando meio mal mesmo. Mas eu achei que pelo menos, sexta-feira, ele conseguiu, assim, assumir um pouco mais protagonismo no ataque. Foi ele que enfiou a bola ali pro gol, né, pro Giovani cruzar. Então ele conseguiu, assim, desenvolver um pouco mais. Quem sabe até dezembro, assim, ele embarca. Tomara, é o que nós mais queremos. Pois é, Alisson, o Marcos Graça está aqui hoje, sobrou alguém comentando lá no chat? Pois é. Deu pau no microfone, né, seu Márcio? Se vocês quiserem, eu vou lá comentar, não tem problema, né? Não, fica aqui. Quem que foi que veio aqui e ficou comentando lá também? Foi o Dileto, o Thales, não foi? Thales. Enquanto o Alisson arruma o microfone, eu vou puxando aqui. É o Thales mesmo que começa. Boa noite, Buffalo Bill fez falta? Não, não fez, ganhamos, pô. O Almeida aproveitou a chance? Oi, voltou, Alisson. Voltou? Voltou. Vamos lá, o Thales, se o Bill fez falta, eu acho que não, porque afinal de contas vencemos. Fez falta. Nesse ponto eu acho que você tem razão, é verdade. Se o Hugo Almeida aproveitou a chance, ele entrou numa roubada e conseguiu fazer um gol, e eu acho que não comprometeu. Não foram criadas muitas outras jogadas para que ele pudesse disputar a bola e arrematar, tô errado? No segundo tempo ele teve uma jogada que ele foi bem, né? Que ele girou esperto ali na pequena área e o goleiro espalmou para escanteio. Ele meio que pegou um rebote, girou. Ali ele foi bem. É. Então acho que sim, acho que ele jogou. Mateuzinho na ponta. Na posição do Hugo Almeida. Eu vi quando você falou isso a primeira vez, eu até concordei com você. Mas depois eu parei pra refletir. Eu acho que eu não quero ver isso, não. Porque eu não tô vendo, por exemplo, não acho que o Luan comprometeu nesse jogo. Eu tô entre o Marcos e o Alisson. Eu não tô com birra com o Luan ainda, mas eu não cheguei a ver essa atuação muito melhor dele no jogo de sexta-feira. Agora, o Luan, eu não tô vendo o Luan fazendo boa proteção de bola, giros rápidos. Eu não acho que eu quero ver ele como 9, não. É uma opção? É. Se o Anderson quiser tentar, beleza. Mas não tem, em vez de botar o Hugo Almeida, botar uma outra opção mais lateral, com velocidade, tipo Magrão, sei lá, e botar o Luan fazendo o Hugo Cabral, Luan tinha característica de goleador. Sim, sim. Mas já não vem fazendo essa função há muito tempo. E da forma como eu vejo ele jogando agora, mesmo ali na lateral, tem umas bolas que ele recebe que elas estão espirrando o taco ainda. E aí ele ser esse responsável por receber essa bola ali na ponta, na frente, não sei se eu quero ver não, viu? Mas, se professor Anderson estiver escutando, quiser fazer o teste, aguarde um jogo aí mais tranquilo e vamos ver. Exemplo, o Dario Pediaça era um perna de pau sensacional, não conseguia cruzar uma bola. Mas mandava e guardava na casinha. Uhum. Fábio Júnior também não era o primor de... Mas... botava no pezinho do cara aqui lá e guardava. Vamos ver. Pode ser uma. O último pedido decadente, assim, com mais fervor, de quero ver fulano em outra posição, era o Magrão na lateral e o Alisson já desistiu, né, mano? Então vamos lá. Mateuzinho na ponta, desperdício de talento? É o que a gente acaba comentando aqui quase todo o programa, que a gente ainda não sabe direito se é na ponta, se é no meio, se é na ponta, se é no meio. Não acho que ele comprometeu, não acho que ele foi um desperdício ontem. O time jogou pra ganhar de 1-0, gente. E ganhou de 1-0. Acho que tá natural. Ganhou de 1-0. Alguém quer comentar? Henrique, eu não acho que necessariamente jogar na ponta é um desperdício de talento. Antigamente, os grandes jogadores habilidosos eram os pontas. E o Dinga, né? O Babentor. Então, eu não acho que assim, o cara da ponta é o mais ou menos e o cara do meio é o bom do time. Não vejo necessariamente assim. Acho que a corneta do seu Thales, na verdade, é por essa discussão, essa dúvida que a gente fica se... Ele tem melhor, o Mateuzinho, o jogador em si, tem melhor aproveitamento no meio na ponta. Mas, como dissemos no programa passado, segundo Milagres, que viu esse menino crescer e se formar nas categorias de base da América, o lugar dele jogar é aquele ali mesmo. Então, vamos ver. Jair Viana, o Almeida fez o gol, mas posiciona muito mal, se esconde, característica dele. O 96 do Náutico marcou o Mateuzinho muito bem. Eu estava lendo a mensagem do Jair Viana, eu li errado aqui. Eu li, em 96, o Náutico marcou o Mateuzinho muito bem. Aí eu lembrei que o Mateuzinho não era nascido em 96. Quem que é o 96 do Náutico, Matheus? É o Manuel. Manuel, lateral direito. Isso. Uhum. É um jogador que eu vejo uma certa qualidade nele, certo? Assim, uns espasmos de qualidade, na verdade. É um jogador muito regular. Né? O time do Náutico também não contribui muito com isso. Né? E é um jogador interessante, porque se você for notar a média, a estatura de jogadores que atuam na lateral, geralmente eles são baixos, né? E o Manuel não, o Manuel é um pouco mais alto, um pouco não, ele é bem mais alto do que a média, então ele impede muitas jogadas aéreas ali, né? ele tem essa vantagem. Mas assim, acho que foi algo esporádico, né? não é um jogador que costuma fazer grandes partidas, embora ele tenha esses espasmos, como eu falei, de qualidade, você vê uma certa iniciativa nele, mas não é um jogador regular, não. Muito bem. Aliás, ô Matheus, quando o Náutico entrou em campo, eu achei que a gente ia ver um jogo de futebol americano, porque era 96, 80, 84, e até o 69 quando o time do Náutico. E o 69, fanfarrão de só, né, Bicho? É muita fanfarronice um jogador profissional entrar com a 69 em campo. Eu fazia isso, mas era no tempo de Olimpíada de colégio, gente. Pelo amor de Deus, futebol profissional não dá isso, não. Vamos lá, Jair Viana aqui. Eu sou da linha do 1 a 11, entendeu? Tá, assim, goleiro é número 1, lateral direito é número 2, enfim. Até 39 eu tô aceitando. Diga, Valles. Agora meu microfone funcionou? Funcionou. Ah, não, beleza. Era só pra saber isso mesmo. Não tem nada pra acrescentar. Tá. Você quer mais alguma coisa? Um café? Não. Que cara então, inconveniente. Ah, quem fala? Ah, o Corneta me falando isso. Vou continuar aqui. Jair Viana, Giovani, o lateral cachumba, que quando desce é um perigo. Foi bem. Lateral cachumba é sensacional, Jair. João Pedro Maiani, achei o Juninho muito bem no jogo. Acho um pouco de exagero falar isso tudo, mas tudo bem. Não comprometeu. Mas alguns votos do Colatina foram para ele. O que acharam do jogo do Juninho? Vamos falar do Juninho então. Você falou um pouquinho, Alisson. Eu acho que ele atuou melhor do que ele atuou na lateral. Na lateral ele é completamente perdido. Como volante, ele foi o Juninho que a gente conhece. Acho que ele fez uma boa partida. Não acho que ele comprometeu em momento algum. Mas não teve o brilhantismo que o Zé Ricardo, por exemplo, vem apresentando. Eu acho que com o Juninho na lateral direita, a gente teve um lateral direito nota 5 e um volante, que é o Zé Ricardo, nota 9. Invertendo os dois, a gente passou a ter um lateral direito nota 8, que foi o Zé Ricardo, e um volante nota 7, que foi o Juninho. Então, no final, a média ficou boa pro nosso lado. A gente conseguiu que os dois atuassem razoavelmente bem. O meu único medo... Qual foi a nota que você deu agora? Foi 8 e 7? 8 e 7. Tá, muito bem. Aí dá 15 contra 14 da armação anterior. Muito bem. Isso aí. E aí, no fim das contas, foi uma boa. Mas a única coisa que me preocupa um pouquinho é que eu tenho medo de que o Enderson, na volta de um lateral direito, na volta do Norberto, mantenha Juninho e Hernandes como volantes e aí o Zé Ricardo perca essa posição. Ele não vai fazer isso. Eu espero muito que não. Na hora que eu parar, voltar também, ou o Norberto voltar, não tem. Parar não é ali não, gente. Só uma observação. Vocês não estão achando que o João Ricardo está dando muito socão na bola em vez de segurar? Nas bolas mais altas? Acho que depende da bola, o Corneta. Que bola que não dá pra segurar mesmo, não. Mas eu vi só socão, cara. Foi o primeiro tempo que eu vi, que eu consegui ver. O resto eu não vi o jogo. Eu não tive essa impressão. Você teve o Alisson, Marcos? Eu acho que essa impressão eu tenho direto. Não tô achando que tá sendo mais ou menos, não. Ele normalmente tem bolas que dá pra ele segurar e ele sai no soco. Eu acho que não é tudo errado, não, porque isso evita algum vacilo. Talvez é melhor isso do que goleiro que tenta pegar tudo firme e de vez em quando toma um peru, né, por causa disso. Eu esqueci que nós temos um especialista da área aqui que pode comentar pra gente. Matheus, o que você achou das saídas do João Ricardo? Você que jogou como goleiro nas categorias de base do Náutico. Então, eu acompanhei um pouco o João Ricardo na Série A do ano passado, embora o América tenha caído, eu acho que era um dos destaques do time. Pelo menos eu gostei muito da atuação dele, né? Fez bons jogos, no caso, né? Então, eu acho que goleiro é uma posição que a gente escolhe a dedo, né? Não é uma posição que requer muita confiança. Inclusive, coisa que faltava ao Thiago Cardoso, né? Que até pouco tempo defendia o Náutico. Uhum. Então, acho que o América perdeu muito com a saída do João Ricardo. Um goleiro que apresentava segurança, né? Tanto é que... Não, só a saída... Porque o América... A saída que eu tô falando ele continua lá. Você acha que ele atuou bem na hora que ele sai na bola? O famoso vai que não, é então, sua. É uma falha que não é propriamente do João Ricardo. Não é dele, né? Dele, assim, eu acho que grandes goleiros apresentam essa falha, né? Esse tipo de falha. Já acabou, sabe? Que o integrante do grupo tem uma foto do João Ricardo na porta do armário. Eu não vou falar quem é. Não, é melhor deixar em off. Eu não vou falar que é não, tá? Ah, meu Deus. Abra, mas fica... Uso. Deixa eu ler mais comentário aqui. Mas a questão que eu tava falando é que eu acho que o João Ricardo, nessa Série B, não sei se é pelo campeonato, não sei se é pelo time, ele também não é muito exigido, não sei, porque não se é, você for parar pra pensar... Pra caramba, não é porque... Tá talvez, e isso às vezes, pro goleiro é ruim, porque quando você tem um time que não leva muita pressão, quando leva, você às vezes tá frio no jogo, não tá confiante, porque assim, pro goleiro funciona da seguinte forma, se você começa um jogo e leva um frango, meu amigo, pra você se recuperar é complicado. Mas se você começa um jogo e faz uma grande defesa, a torcida, sei lá, grita teu nome, enfim... Aí a coisa muda, né? O jogo vira. Então, eu acho que essa questão da saída de bola não é uma falha específica do João Ricardo. É uma falha que eu vejo em outros goleiros, outros grandes goleiros, inclusive. Né? Acho que nem o Fernando Praz, que está no Palmeiras, que perdeu a posição agora para o Jailson recentemente, ele não tem também esse tempo de reação. Porque, veja só, geralmente quando acontece uma situação de cruzamento, situações que podem acontecer ali. Um exemplo, um chute frontal, né, você está preparado para a bola vir em direção ao gol, no caso, vir em direção a você. quando o adversário vai fazer o cruzamento, ele pode fazer um cruzamento mais aberto, mais fechado, ele pode até mandar no gol, né? Então o goleiro fica um pouco inseguro. Então o goleiro tem que ser muito arrojado, tem que ser muito de decidir. Se for para sair, principalmente no escanteio, que saia para pegar a bola. Então é uma falta de confiança, entendeu? Quando o goleiro não sai, ele não está confiando que ele vai pegar aquela bola. Ele tem que trabalhar bem a questão psicológica, né? Questão física, questão de reflexo e a questão psicológica. Porque embora o goleiro tenha vantagem de sair, de pegar a bola com a mão, como ele está subindo, né, ele talvez não vê algum atacante que esteja chegando por trás ou pelo lado. Então ele tem que ser muito bem protegido também pela zaga, né? Então esse entrosamento é muito, muito importante para o goleiro realizar as saídas. E em contrapartida, pode pensar assim, mas o João Ricardo também tem uma altura interessante, ele deveria sair melhor do gol. Não é bem assim, né? O Náutico tinha um goleiro chamado Rodolfo, que ele, para o padrão, ele é muito pequeno, ele tem 1,80m, 1,81m por aí. Mas toda bola, quando ele saía, ele catava, entendeu? Ele era um goleiro muito arrojado, ele compensava. Uhum. E isso eu digo que ele era porque ele se aposentou agora, né? Agora tá nas categorias de base treinando. Da Chapecoense, né? Como treinador, exatamente, né? Tá fazendo um aprimoramento. Muito então, bem, mas o João tem bastante crédito à torcida. O João, ele tem essa, acho que nunca foi muita dele, não? Mas ele tem essa, acho que... Não sei se tá, né? Talvez tenha um goleiro que, sei lá... Talvez essa explicação que você deu aí com relação a ele estar sendo pouco exigido, talvez isso explique um pouquinho. Deixa eu ler mais uns comentários. O Henrique. Hã? O senhor Corneta é um iconoclasta americano, porque ele persegue o Givanildo, persegue o João Ricardo, ele quer destruir os mitos americanos. Eu já saquei o coelho dele. O iconoclasta... Eu queria fazer uma bandeira em homenagem ao... Golatira, não deixaram. Ô Marcos, o Corneta simplesmente ficou puto porque o América foi campeão mineiro no ano passado, então não dá pra levar muito em consideração o que ele pensa, não. É verdade. Então a gente releva. Ô Marcos, depois pega o vídeo que eu chamo, eu troco o nome do João Ricardo dando prêmio pra ele, que é sensacional. Esse vídeo não foi publicado, nosso. Mas pode publicar agora, foda-se, velho. Você tá rindo da minha cara, tá valendo. Ai, ai. Pra quem não sabe da história, quando nós fomos entregar o prêmio de melhor jogador do Campeonato Mineiro, nós, vírgula, né? Quando o Corneta foi entregar o prêmio de melhor jogador pro João Ricardo do Campeonato Mineiro ano passado, ele chamou o João Ricardo de João Vitor. É isso aí, senhores. Tem registrado, né? Tem registrado. Que mais aqui? Juninho, João Pedro Maiano, já li. Jair Viana, eu estava otimista pro jogo. Mais otimista que o Mateuzinho correndo pra área no escanteio pra cabecear. Mateuzinho tá disputando umas bolas no alto e tá ganhando, viu, bicho? Abre o olho, dá uma olhada lá pra você ver. Parece que ele já viu o Romário marcar gol de cabeça, né? O Romário devia ter um pau a mais que o Mateuzinho. João Pedro Maiani, qual o melhor reforço pro próximo jogo? A chegada do Ceará na lateral ou os portões fechados em Goiânia? Certamente os portões fechados em Goiânia que me impedem de adentrar a partida, portanto, vitória garantida do América. Mas tem o Rui também, né? Parece que o Rui já volta também. Não sei, volta? Se voltar, eu ótimo. Eu acho que eu vi que o Rui tá voltando já. O Pará não, mas o Rui já tá... Só se tiver 100%, porque senão é melhor continuar com o Renan. Não precisamos arriscar nada agora, gente. Mas o Pará tava no banco nesse jogo. O Pará tava no banco, inclusive, é verdade. Aliás, o Pará estava no banco contra o CRB já, não tava? Sim, sim. No jogo anterior contra o CRB, o Pará já estava no banco. O Pará não tá voltando de titular, claro que porque tá voltando de contusão por agora, tá, não deve estar 100% e tal, mas também por questão técnica. O Giovani, essa última partida pra mim foi a melhor do Giovani, essa contra o Náutico, a melhor do Giovani na América até aqui. Então provavelmente pro Pará voltar a titular, ele vai ter que conquistar isso nos treinamentos. É isso aí. Se bem que o Náutico não é parâmetro, né? Se bem que o Náutico não é parâmetro, não, tá? Tá certo. Marcos Grassi. O Ceará vai demorar ainda um pouquinho pra encerrar, né? Até entrar em forma, imagino. Ele já treinou, né? Eu não sei. Mas ele não tava jogando em lugar nenhum, né? Não, não. Não tava jogando, tava mantendo a forma física aqui em BH, mas até pegar ritmo e tal. Na verdade, eu acho que o Norberto volta antes do Ceará. O Norberto vai voltar, o Ceará vai entrar a princípio como reserva dele, até ver se conquista a posição titular. E o contrato do Ceará, pra quem ainda não... Quem tá ouvindo e não sabe, é um contrato de produtividade. Achei uma bola dentro da América, porque trazer um jogador como o Ceará, que... e ainda deve ter um salário alto para os padrões do América, é sempre muito arriscado. Então, e é um jogador que tem histórico de contusão. É um jogador que tem um histórico de contusão bem alto aí. Então, o contrato de produtividade achei uma boa e é um ótimo reforço. E agora com o Ceará na direita e o Pará na esquerda, a gente precisa contratar de zagueiro o Piauí e o Maranhão, né? Exatamente. Fechar o Maranhão por aqui, não? Fecha o mapa ali em cima. Muito bem. O Thales Maciel, menino do Acre para atacante, né? O Thales Maciel já tá dizendo aqui, direcionado aqui ao Marcos Grassi, de que, Dileto, sua participação foi boa, mas não chegou à minha audiência, cheguei aos 15 ouvintes. Se quiser chamar a família, ainda dá tempo, viu, Marcos? É boa. O Matheus vai desligar depois dessa agora, filho, pelo amor de Deus. Vamos lá. O que mais? Aproveitando o comentário do João, acho que o América acertou na contratação e principalmente na forma de contrato, por produtividade. Acho que do João, comentário do João ou do Ceará? Não entendi a ligação, nós comentamos agora, o Alisson acabou de comentar, mas você me perdeu aqui, Thales, eu não entendi a ligação disso com o comentário do João. Nós gostamos da contratação, gostou da contratação do Ceará? Eu gostei, acho que você está precisando de lateral, e ainda mais com um contrato assim dessa forma, acho válido. Você também já comentou, né, o Alisson? Corneta, gostou? Gostei, achou um bom nome, vamos ver se vem para jogar, né? Não vai ficar instalado, mas... Mas é o América, tá começando com a mania que eu tô gostando. É pensar grande, é trazer jogador com nome, sabe? Não é aquele, não é aquelas dragas que vieram ano passado. Esse ano a gente contratou jogador de nível Série A pra jogar Série B. Na Série A a gente contratou jogador de Série C. É os três que eu não consigo entender. Não sei se eu concordo 100%, não, mas sim. Contratamos bem melhor do que nós contratamos ano passado. Não que eu acho que esse time devesse ter sido, por exemplo, o time do ano passado. Nós já comentamos isso aqui, inclusive. Mas seria melhor que o time do ano passado. Não, melhor que o do ano passado é, mas aí tá fácil. Aí tá fácil. Até o Náutico, com todo respeito, tá melhor que o time do ano passado. Pois é. Vamos lá, toca o bolo. Outra coisa importante pra citar nesse caso aí, Henrique, é que o próprio Drubsky já deu entrevista falando isso, e o Anderson também, que é o seguinte: a gente não vai trazer jogador por contratar, a gente vai trazer jogador quando a gente achar o jogador certo. O América passou aí, desde a saída do Alex Silva e também da contusão lá do Auro, lá no início do ano, a América praticamente ficou o ano inteiro sempre com um lateral só no elenco. Foi o Auro e o Alex Silva só no início. Depois que o Auro machucou, ficou só o Alex Silva. O Alex Silva saiu, entrou o Norberto, ficou só o Norberto. E aí sempre a gente aqui falava isso, que tinha essa lacuna de um lateral reserva para a direita. E a gente viu que a América não teve pressa. Em outros momentos, em outras formas de montar elenco... Teriam chegado três laterais. Ia chegar na baciada, um do 15 de Piracicaba, o outro do Oeste de Itápolis e o outro do Juvenil do Fluminense. É, exatamente. E aí ia ser aquele negócio, tá aí, ó, contratamos. Mas eu prefiro essa postura de agora, de só trazer contra pintar o nome certo, do que ficar trazendo a baciada. E aí, bem lembrado o nome do Drubsky, eu aproveito aqui também para lembrar o nome do Brendo Manuel e do Fardinho de Heineken. E da música da Ludmilla. E da música da Ludmilla, que é o mais importante, seu tratante. Vamos lá. Thales Maciel ainda. Grace, você acha que sair de casa agora será mais difícil? Olha, agora é o Uber às vezes mais caro, né? O objetivo é chegar na Globo, né? Ah, vai. É mais difícil que o Uber, às vezes aumenta o preço, né? Como já é domingo à noite, muda a faixa um pouco, então fica um pouco mais difícil mesmo. Oh, meu Deus, e o final do ano vai ter um stand-up dos decadentes, quero vocês tudo lá. Jair Viana, deixando bem claro, quem vão se apresentar serão os senhores, viu? Thales Maciel, seu Marcos Graça, essa turma. O Jair Viana, o Graça do Decadentes é bom pra gente associar a voz ao Renteria nosso de cada dia. Ainda tá com saudade do Renteria, mano? Olha, eu acho um desperdício o Renteria lá em Campinas, ele podia estar aqui em BH, sendo feliz por aqui, né? Lá jogando agora no lugar do Bill. Foi uma falta de visão do tal do Durubis, que não trazer o Renteria pra cá, mas agora já foi, talvez pro ano que vem, né? Quem sabe? Olha aí, Série A 2019, 18. Vai, Série A já sai com os 15 gols, pelo menos. Pode ter. Muito bem. E o Edmilson Pereira aqui, nosso ouvinte internacional, diretamente de Santiago do Chile. Olha aí, vamos com ele, tá que certo. Isso. Bem-vindo. É isso, moçada. Podemos ir para a Bale com a Latina? Alguém tem mais algum destaque da partida que queira puxar? Nós vamos fazer algumas perguntas do Náutico para o Matheus agora ou depois do Bale com a Latina? Podemos fazer agora. Vamos lá. Matheus, pensando já no adiantar da hora, o que você pode falar para a gente da estrutura do Náutico? Como é que é a questão de campo de treinamento, as categorias de base... Onde é que o time está jogando, se está jogando no Aflito, se saiu para jogar na arena? Como é que está isso aí para vocês? Olha, a história é um pouco longa, né, para explicar tudinho, mas eu vou tentar resumir um pouco. Bem, em termos de estrutura, eu acho que o Náutico não deixa a desejar, né? O Náutico tem uma das melhores estruturas, né, dos times que estão na Série B. Não temos o estádio, né? Não é nosso, propriamente dito. É um equipamento do governo do estado, mas tem CT... Né, lá tem hotel e funciona da seguinte forma, né? O Náutico, quando saiu dos Aflitos para jogar na arena, né, assim, ninguém imaginou que seria do jeito que estava sendo, né, porque prometeram ao Náutico mundos e fundos, porque a Arena de Pernambuco fica no município de São Lourenço da Mata, não é em Recife, então fica um pouco distante, o acesso também é muito ruim, né, para a torcida chegar, porque às vezes tem jogos, né, só dá para chegar lá mais de metrô, no transporte público, e mesmo assim a estação mais próxima do metrô fica a uns 5 quilômetros por aí, não, 2, 2 é, 2 quilômetros do estádio, então o jogo termina, sei lá, de quase meia-noite, né, tinha jogos e não tinha mais trem, né, não tinha mais metrô, porque o metrô funciona até às 23 horas. Então, é uma série de dificuldades que dificultam, né, a chegada do torcedor na Arena de Pernambuco. Isso atrela também ao time que o Náutico montava, que não empolgava tanto. Mas, em questão de CT, temos o hotel que o Náutico tem atualmente. Foi uma parceria que o Náutico fez com a Odebrecht, porque o Náutico fechou um contrato com a Arena de Pernambuco e a Odebrecht construiu um hotel lá com a academia, muito bonito, por sinal. Então a estrutura do Náutico é interessante, sim. E qual é a outra pergunta? A respeito das categorias de base, estrutura e onde é que vocês estavam jogando. Acho que é basicamente isso. Expectativas para esse campeonato. Vocês vão fugir ainda? Mas assim, uma coisa que eu queria ater também é que o Náutico está voltando para os aflitos, né? Porque o Aldebrecht rompeu com o governo, então o contrato que o Náutico tinha de 30 anos com o consórcio da Arena não vale mais, mas o Náutico negligenciou o estádio dos aflitos, então tem que fazer uma série de melhorias ainda para voltar, a projeção é que volte no ano que vem, mas enfim, né, não vou entrar nesse mérito, era só algo que eu queria pontuar. Quanto à questão de escapar, assim, matematicamente, o Náutico ainda não está rebaixado, né? Então a torcida, assim, quando ganha, a gente tem aquela esperança de que possa mudar, de que torcedor, né? Torcedor, não tem jeito, né? Tem uma vertente do Náutico que já está conformada com a Série C, inclusive eu tô nessa parcela, né? Eu acho que não é pelo número, eu acho que pelo número ainda dá, né? Vimos aí o exemplo maior disso é o Fluminense, né? Que estava quase caindo para a Série B, acho que foi em 2009, se não me engano, mas o time teve um aproveitamento de G4, né? No segundo turno e conseguiu se livrar. Mas eu acho que pelo futebol que o Náutico tem mostrado, pelas peças que o Náutico tem, eu acho que é só esperar o campeonato acabar e caixar a vela preta, amigo. É se estruturar a Série C, que não é fácil. Vemos aí o exemplo disso, é o Fortaleza, que está tanto tempo na Série C, né? O Fortaleza com uma tradição muito interessante. A gente sabe o problema que é. Então, assim, mas a própria estrutura da competição já dificulta bastante. É verdade, verdade. E o próprio Santa Cruz, né? A gente vê um exemplo de um time próximo a nós, e o Santa Cruz desceu para a Série C, era algo impensável, né, na época, e a gente pensou que não, o Santa Cruz desceu de novo para a Série B e não conseguiu ganhar, né, o campeonato. É portuguesa, é só ver portuguesa também recente. É, portuguesa também. Não é fácil, gente. Quanto que é para escapar? É 45 ou 42? Eu acho que esse ano é 42. 42, vamos lá. 42, o Náutico precisa de 28 pontos. Em 54, eu acho que ainda vão ser disputados. Tem que fazer uma campanha de 52%. É, o Náutico tem 23% de aproveitamento, né? Tem muito a melhorar ainda. Tem que fazer uma campanha de 53%, que é o famoso ganhar em casa, pontinho fora. Isso, é bem campanha de Série B, né? De acesso, né? Porque você tem a obrigação de ganhar o jogo dentro de casa e fora de casa beliscar uns pontinhos. Mas exato. Essa questão do Náutico é aquela famosa bola de neve. Porque o Náutico tinha um time interessante no ano passado, tanto é que disputou G4, mas faltou dinheiro. Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Financeiramente, como é que o Náutico tá? Porque a gente tem notícia do Figueirense, que tá devendo até as cuecas. Temos notícia, acho que o Santa Cruz tá com salários atrasados também, né? Inclusive, pelo menos pagar em dia. Não, vocês tiveram problema no começo do ano, né? Sério, de pagamento? Sim, é verdade. Ficamos até 4, 5 meses sem pagar jogadores. E o que lamentamos mais é que os funcionários do clube, né? Isso, também exatamente. Entram nesse barco. Mas, já regularizou? Não. Ainda está com salário atrasado. Tanto é que a gente percebe, né, que os jogadores andam preocupados no alto, reduzir a folha salarial, né, para 450 mil, se não me engano. Não tem um número exato aqui comigo. Mas, assim, são coisas que é de gestão, cara. Em 2012, o Náutico estava na série A, né, terminou o ano, foi para a Sul-Americana, e em 2013 teve a maior receita da história do clube. E a gente fez uma das piores campanhas da história da Série A. Então, foi o que aconteceu com a América no ano passado. Nós tivemos a nossa maior receita no ano passado e a campanha pífia. Vendemos um jogador, né, da nossa, que a gente formou, que é o Douglas Santos, que eu acho que vocês devem conhecer bem. Mas esse dinheiro, ninguém sabe, ninguém viu. Por coincidência, a gente viu aí que o Náutico começou a dever salário, né? Tem dívidas trabalhistas, jogadores que atuaram 20 minutos com a camisa do Náutico, e o Náutico devendo um milhão e meio para esses jogadores, porque eles procuraram a justiça. Isso é um ciclo vicioso no Náutico, né? O Náutico traz um jogador, ele não dá certo, o Náutico dispensa esse jogador, o jogador aciona a justiça, e o Náutico começa essa história a ver. Aí é uma bola de neve que vem desde 2013, né? Aí vem 2014, 2015, 2016, a gente deu uma melhorada ali, né, no campeonato, que a gente nem subiu, né? Talvez se o Náutico tivesse subido para a Série A, a situação, né, que a gente encontrasse deveria ser outra. Mas eu acho assim que a Série A, né, eu acho que até uma observação que eu trago aqui para vocês, que estão na disputa, né, pelo acesso, é que a Série A não é mais a mesma de que há 10 anos. Né? Quando o Náutico subiu, porque eu sou de 95, eu tenho 21 anos, e a primeira vez que eu vi o Náutico de fato na Série A foi em 2007. Né? Então a diferença do Náutico para os outros times já era grande, mas a gente conseguiu se manter na Série A, e agora tá gritante, meu amigo. Tá, assim, eu vejo um Corinthians. Essa realidade a gente... Né? A gente conhece. Então, bem. Assim, eu acho que esse abismo entre os clubes tem aumentado cada vez mais. Né? E quem perde com isso, na minha opinião, é o campeonato. Exato. Perde com isso. Né? Não há equilíbrio. Tanto é que o Internacional. Eu insisto que a questão é muito financeira ainda, viu? Claro que tem time que reserva. Tá na Série B e tem um orçamento de Série A, né? Então, não é, acho que o modelo de negócio tem que ser mudado. Precisa mudar. Muito bem. Diga, Marcos. Não, comentário maduro. O comentário que agora entendi a crise. Peraí, encaixa seu microfone aí que ele tá dando uma falha, hein? Então tá me ouvindo? Melhorou agora. Melhorou? Vai. Então, agora eu entendi a crise do Náutico depois do comentário do Dileto. Uma parceria com o Odebrecht. Fez parceria com o Odebrecht e o Três Comes. Pois é, tá vendo? Comenta há muito tempo. Como se chama o torcedor do Náutico? Como se chama o torcedor do Náutico? O gentílico do torcedor do Náutico. O americano Alvirrubro. Alvirrubro? É o mais comum? Alvirrubro. Timbu é pejorativo, por acaso? Não. Não, né? Torcida Timbu. Não. Na verdade, eu queria até, sei lá, não sei se cabe, mas é interessante essa parte que você falou do Timbu. Que pouca gente sabe da origem do Timbu, né? Porque o Náutico. Clube Náutico Capibaribe, né? Não tem nada a ver com Timbu, né? Assim, você vai pensar, pô, o Marsupial, o que é que tem a ver com o time Náutico? Mas assim, o Náutico time. Fora o Santos, que mascote tem a ver no Brasil, rapaz? Assim, o Timbu foi instituído quando o Náutico jogou contra o América de Pernambuco, né? Temos o América aqui também. Sim. Que o Náutico perdia por 1-0. Né? Aí o Náutico no intervalo. Chovia muito no Recife, né? Chovia bastante. E um diretor do Náutico entra no campo e dá conhaque aos jogadores. Né? O Timbu é conhecido como quem gosta de cachaça. Né? Você coloca uma cachaça, vem o Timbu. E a torcida do América é só pegar no pé. Hã? Hoje em dia é conhecido como Danone. Enfim, tirando. Então a torcida do América começou a provocar, né? Dizendo Timbu, Timbu, Timbu, e no final das contas o Náutico vira o jogo. Eu não sei se foi 3-1 ou 2-1, mas a torcida começou a gritar Timbu 3-1, Timbu 2-1, não lembro o placar, e ficou, né? O Náutico conhecido como o Timbu. Essa é a história, né? Uma das muitas histórias que temos do mascote do Náutico. Eu conheço o gentílico que os rivais do Náutico usam pra zoar o Náutico. Vou falar aqui pra não ser complicado. Posso de leve com ele. Não, Muito bem. O Alisson, acho que você ia falar alguma coisa. Não, eu ia perguntar da expectativa deles pro restante do campeonato, mas você já fez essa pergunta. Mas estamos aqui, né? Isso aí. Muito bem. Comentários finais aqui, ó. O Thales Maciel agora parou de esnobar, Marcos, e tá na inveja, porque você tá dizendo aqui que você trouxe a audiência internacional do Edmilson Pereira para o programa. E o Rajane chegou agora aqui, ó, para o Matheus, qual o maior problema do Náutico esse ano e tal. Acho que ele já pegou e fez um panorama bom agora, hein, Rajane? E já contou pra gente aqui o que ele espera do Náutico. Vamos para a Bale Colatina, senão fica tarde demais aqui. A Bale Colatina, para quem não conhece, nós elegemos o melhor e o pior da partida do lado do América no jogo anterior. E vamos ver aqui, deixa eu puxar aqui, que Sérgio Tavares, esse menino organizado, nos passou aqui o voto popular. Então, começando com Colatina, tiveram votos. Mateuzinho teve um voto, Renan teve 4 votos e o Juninho teve 6 votos. O Alisson, quem foi o Colatina para você? Colatina, pula pro próximo aí que eu volto depois, vou pensar. Eu tô com dificuldade também. Marcos, você tem Colatina? Eu tenho sim, é difícil mesmo, porque o jogo foi todo mundo mais ou menos em marcha lenta, né? Todo mundo foi Maria. É difícil achar um que foi mais banho-maria que os outros, né? Eu, então, por conta disso, eu vou botar nos bigões da torcida. Em todos eles, no Sola Cansada, no da torcida organizada, em todo mundo que participou da confusão ali. Eu achei que necessário, eu tava ali no meio. Depois o negócio até meio tempo. Então, eu vou botar Muito bem, um bom voto. Os brigões da torcida, então, levam o voto de Colatina. Acho um voto bom, viu? Tô pensando em acompanhar. É, eu já vou até aproveitar, então, e vou entrar acompanhando o Marcos. Então, Foi o que houve de pior no jogo. No jogo, né? Uma confusão é tudo que a torcida da América não precisa. Eu ainda vou pensar aqui para ver quem que eu indicaria, se fosse só em campo, quem que eu indicaria como pior em campo. Mas tá difícil hoje, viu? Corneta, você tem alguém? Tem sim, Felipe Amorim. Nossa, saudade de falar isso, velho. Ele entrou? Ele no banco foi pior. Nossa, tá bom. Não sei, deixa eu botar nele. Não, você pode. Tá com saudade? Tá bom. Matheus, do lado do América, quem que você achou que foi o pior jogador em campo? É, eu não gosto do Renan Oliveira desde que ele jogou no Náutico, né? A gente tem um histórico aí que o jogo foi no estilo dele, né? Foi, tanto é que foi muito banho-maria, foi muito lento. Mas eu vou acompanhar. Não, a gente chamava ele de marcha lenta mesmo. É, aquele virou Renan Vodril. Tá certo. Ele só tem até a segunda. Ele só tem até a segunda. Renan Vodril, então leva o voto do nosso convidado. Né? Renan Oliveira, eu não sei, eu acho que eu votaria. Se eu fosse votar para alguém em campo, eu confesso que eu não sei, gente. Hoje eu tô com imensa dificuldade de apontar alguém. Porque eu não acho justo o voto no Juninho. Eu acho que eu votaria no Luan, viu? Para ser muito sincero. Eu não vi essa melhor partida que o Marcos viu, eu vi vários erros. Se fosse para votar alguém em campo, eu votaria no Luan, mas o voto hoje vai para os brigões da torcida, que tá todo mundo errado, gente, vocês não tenham dúvida, viu? De lado, de parte a parte, de todo mundo ali tá errado. Tá errado quem reclamou da bandeira, tá errado quem se acha muito mais no direito, porque é de torcida organizada. A razão da briga foi a boa e velha, eu sou mais americano do que você, e mais do que isso, eu paguei, eu tenho direitos. Entendeu? É um velho umbigo, gente. Foi o que causou. A dica tá mudando, vai pro lado e foge, gente. Também não quer essa briga, não. Esse povo gosta de raciocinar, corneta, não gosta, né? O Alisson, você quer comentar mais alguma coisa? Você votaria em alguém em campo? Talvez o Juninho, mas não acho que foi mal. Foi muito amorelo, assim. Ninguém foi tão bem, ninguém foi mal, não. Concordo. Muito bem. Se eu fosse forçar muito a barra, talvez eu votasse no Hugo Cabral, que foi fominha quando entrou. Teve muito mais oportunidade de fazer jogada com os parceiros, a melhor jogada do América no segundo tempo. Ele tenta um arremate que não era para ele tentar, então talvez o Hugo também merecesse um votinho. Mas, sim, foi resolvido já como sendo os baderneiros, os bagunceiros e os que estavam do lado de fora. Bala do jogo, vamos lá, voto popular, um voto pro Giovani, um voto pro Hugo Almeida, dois votos para o Juninho. Olha aí, Juninho recebeu, foi mais votado com o Latina e ainda tá ali bem votado no Bala também. Dois votos pro Hernandes, três votos pro Messias, empatado com o Luan. Messias e Luan, três votos cada um. Corneta, tem voto já? Vamos, Messias, o moleque tá jogando, foi o melhor em campo pelo Itatigalo também, né? Não sei, eu não consegui ouvir o jogo pelo Itatiaia, parou a transmissão para mim no segundo tempo. Foi ele? Muito bem. Seu Marcos Grassi, pelo conjunto da obra que está passando e está evoluindo nos últimos jogos, vou votar no Hernandes. Então, Hernandes. Mas está jogo, está subindo para Seu microfone tá uma montanha-russa agora, viu, Marcos? Não sei o que tá acontecendo. Deve ser uma falhinha na sua conexão. Eu sugiro fechar o X-Videos. E se você arrumar mais um espectador, você consegue igualar o recorde do Thales Maciel com 15 ouvintes. Vou te dar uma dica. Pega o celular e abre pelo celular. Alisson, você tem voto pra bala? Eu tenho voto pra bala. Eu vou votar no Giovani. Achei que ele jogou muito bem. Achei que ele foi uma força ofensiva ali pro América. Ele deu trabalho pro lateral direito do Náutico. Boas jogadas saindo do pé dele. Ele atuou com liberdade. Gostei muito. É claro que ele conta ali com a proteção do Hernandes, que é volante e de vez em quando joga como lateral. Então consegue cobrir bem essas subidas dele. Mas ontem gostei muito da atuação do Giovani. Ontem não, sexta. Muito bem. Matheus, quem que você gostou mais ali no América? Olha, eu vou justificar meu voto. Não foi do Hugo. Mas eu vou justificar meu voto para ver se traz um pouquinho mais de sorte pro Ronaldo, que eu vou votar no Messias. Olha. É um nome. Mas assim, acho que foi um zagueiro bem seguro. Né? Talvez é porque eu sinto falta disso no Náutico. Né? Temos o Breno Calixto ali, que ele é bem sério. Eu particularmente gosto do estilo de zagueiro como o do Breno, né? Que é um cara mais. Que não tá ali para brincadeira. Mas eu acho que o Messias ele, se bem que não é muito difícil de anular o ataque do Náutico, a não ser Eric, né, que é um jogador muito agudo, né, nossa joia da base aí. Mas eu gostei da atuação dele, né, um bom zagueiro, mas não, também não sei a questão de longo prazo, se não, ele, se ele acertou na seu voto A. É bom, seu voto é bom, é, como você falou, sua base de comparação pode não ser a melhor, porque você viu um jogo só, independente de ter sido contra o Náutico, você só viu um jogo. Aliás, você viu dois, porque se você viu o jogo do primeiro turno, você também viu ele atuando, você pode até não lembrar. Mas ele tá, foi o que o Corneta falou aí, é o único, junto com o João Ricardo goleiro, é o único jogador que atuou em todas as partidas desse campeonato. A gente viu uma evolução dele significativa do ano passado para esse ano. Messias, a gente precisa lembrar, gente, no começo do ano, ele foi preterido, a dupla de zaga, tanto ele quanto o Roger, não eram as opções do treinador. Eles conquistaram essa vaga, eles não, né? O Messias, o Roger ainda não voltou, até porque o Rafael Lima está muito bem. Mas o Messias tá aí, tá firme e forte, tá merecedor desse voto sim, foi um dos que dividiu o voto popular. Eu também vou votar no Messias, poderia votar também no lateral Cachumba, aquele que quando desce, leva perigo, e essa vai pro resto da vida agora, mas hoje o Messias leva sim, com o merecimento, pelo trabalho que tem feito em todo esse campeonato. O América não é uma das defesas menos vazadas, e seria a defesa menos vazada, não fosse, por exemplo, aquele pênalti mal dado a favor do Figueirense e as outras probleminhas que a gente já teve com a arbitragem. Mas é sim trabalho, claro, do Rafael, é também, claro, o mérito do João Ricardo, mas o Messias, 22 anos, belo de um zagueiro, vai render um dinheiro fenomenal para a América, eu tenho certeza, se não agora, futuramente em transações internacionais, como está sendo aí com o Richarlison, é sensacional, é bom a gente contar com ele, que ele fique o máximo de tempo que ele puder ficar, tá merecedor, leva o bala deste jogo. Certo, senhores, podemos encerrar por aqui, mais algum destaque final? Muito bem. Próximo jogo do América, 21ª rodada, será em Goiânia, como bem lembrado aqui pelos amigos, na sexta-feira, no dia 18, às 9h30 da noite. Fiquem tranquilos, portões fechados, eu não estarei lá. Então vocês fiquem tranquilos que não tem pé frio dessa vez não. Serra Dourada, não vai ser nem no Serra não, desculpa, vai ser no Estádio Olímpico, que o Goiás está jogando lá. O Goiás, como é que vem o Goiás? O Goiás está ali do meio para baixo da tabela, não é isso? Está aí do meio para muito baixo, está em 15º lugar, tem 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 21 gols pró. Gente, eu tava lendo os números do Santa Cruz, viu? Peraí. 24 pontos o Goiás, 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas, 21 gols a favor e 26 gols contra. 26 gols contra, depois do Brasil de Pelotas, do Londrina, do Santa Cruz, ABC e do Náutico e do Figueirense também. Tá aí o Goiás, a defesa mais vazada. Então tá ali entre as... tô chutando aqui... Vai estar ali entre as 8 defesas mais vazadas, por aí. Entre 8 e 10 defesa mais vazada. Dá para meter muito gol. Nosso ataque continuará desfalcado, já que o Bill ainda não volta. A gente pode ter aí o retorno, quem sabe, do Pará, quem sabe a estreia do Ceará, embora pouco provável. Quem sabe o retorno do Rui. Aguardar e confiar. Temos mais uma semana de bons treinamentos para que o Anderson faça esse time jogar. O Jair Viana está aqui demonstrando seu carinho e dizendo que acha bullying ficar chamando o Henrique de pé frio. Não ache, Jair Viana, saiba, porque isso é um fato. Mas o importante é que o América volte de Goiânia com 3 pontos. Certo, senhores? Wilson Fernandes, dê seu boa noite. Boa noite. Sexta dá para a gente ter uma boa esperança aí, já que o Henrique não estará presente no estádio. Caluniador. Então, todo mundo confiante aí na vitória contra o Goiás. E é importante manter essa luta pelo título, porque manter a luta pelo título é estar mais próximo do acesso. Então, vamos lá. Muito bem. Seu Marcos Graça, seu boa noite. Bom, boa noite aos diletos e diletas. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite. Quero saber se teremos mensagem edificante hoje. E também depois no privado eu passo. Não? Então posso dar um palinho. Claro. E eu também, mas antes eu vou deixar no privado da minha conta, pra gente aceitar o cachê lá que foi prometido, tá? Ah, com certeza. É aquilo, nos modos daquele do Neymar mesmo, que a gente combinou, né? Isso. Três por saqueta. É. Muito bem, seu Matheus, dê seu boa noite. Boa noite a todos, né? Obrigado pela oportunidade. Desejo sorte ao América, E muito mais sorte ao Náutico, porque a gente está precisando bastante, né? Não só nessa Série B, mas por toda a história desse grande clube do futebol brasileiro, né? Do futebol mineiro, com grande tradição. Vocês cresçam aí, né? com um projeto cada vez mais. Como falei antes, né? Da nossa conversa, gostei muito da iniciativa. Parabéns a todos e sigam firmes, e vocês estão de parabéns. Obrigado, Matheus. Obrigado demais pela visita, pela participação. Quem sabe a gente se encontra no futuro. E, sim, claro que a torcida será que a gente se encontre no futuro num jogo na Série A. Nós não queremos Série B nunca mais. É, não subimos ainda não, gente, mas nós estamos no caminho. Essa é a torcida e vamos fazer frente, vamos buscar esse acesso. Seu Corneta, não tem mensagem edificante, não? O senhor Corneta está muito cansado de onde para pensar, gente. Então tá. Seu Marcos Graça... Boa noite, bambada. Hã? Papai da boa noite. Juízo, não usem drogas, tá? E vão pela sombra, usem protetor solar. O bom é que ele fala que não tem mensagem edificante, aí depois dá três do avesso. Marcos Graça, você tem mensagem edificante? É que o Marcos tá chorando e mandou no privado. Pô, manda mensagem aí, velho. Eu tenho que improvisar. Tá certo. Você tem alguma, Marcos? Sim, quem, você falou que tinha? Quem sou eu para tentar emular planeta e sua mensagem, né? Olha, mas... o seu contrato também é por produtividade, igual do Ceará. Se não tiver mensagem edificante, cai o pagamento. Por isso que eu pensei, inspirado até nessa imagem que eu escolhi, não por acaso, do coelho lendo, queria dizer a todos os jovens e jovens coelhos e coelhinhas que leiam bastante, nem que seja aqueles comentários do xvideo.com, porque aí pelo menos o seu vocabulário em inglês vai se desenvolver. Muito bem, não. Senhoras e senhores. Depois dessa importante mensagem em prol da educação nacional, eu me despeço. Próximo jogo é sexta, 9:30 da noite. A gente volta no domingo que vem, às 8 horas da noite, quiçá com o torcedor esmeraldino lá de Goiás. Certo, senhores? Deem seus tchau. Tchau, tchau, todo mundo. Abraço e até semana que vem. Falou.